Na tarde desta terça-feira, por volta de 16 horas e 20 minutos, uma equipe de policiais militares do Serviço Tático realizava um patrulhamento na Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu quando avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas. Estes estavam prestes a embarcar em um ônibus interestadual. Um destes suspeitos acabou adentrando ao banheiro da rodoviária assim que percebeu-se observado pelos policiais. Foi realizada a abordagem localizada na cintura de Luiz Miguel da Mota, de 24 anos, dois pacotes contendo 8 unidades de anabolizantes contrabandeados do Paraguai. Ao ser indagado sobre os anabolizantes, Luiz informou que no banheiro da rodoviária havia mais 3 pacotes, sendo procedida a revista no local e encontrada em poder de um segundo indivíduo, identificado como Aguimar Freitas Marcolino. Outros 3 pacotes. O homem de 27 anos recebeu voz de prisão assim que tentou dispensar na lixeira os pacotes com os anabolizantes. Diante dos fatos, o primeiro encaminhamento foi para a 6ª SDP, mas pelo entendimento do delegado de plantão, o crime era federal e aí a situação foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.